de trabalho. Polo 962, boa tarde. Avistado, ajuste no 0, no 8, já avisou algum campo? Mesmo alto. Os autorizados, pistão no 0, vento, uma centena, 7 nós. Previ, pouso, pistão no 0, gol no 962. Azul 4463. Chama o controle de 198, decolou de 24, tenha uma boa viagem. 985, obrigado. Bom, 864, visual com o trato da Companhia Nacional. Afirmou. Faz o pouso do mesmo ali e manter o 90. Faz o pouso do mesmo ali e manter o 90, bom, 964. Zero vigilância, chegada a mar, reporte se virar 990. Chegada a mar, passaria do 2230. Bom dia, 4463, contato radar, só que mantém 180, via subida coral. Boa noite, estou aqui. O 067 é autorizado Guarulhos, conforme rota, plano de voo, 360. Decola 10, primeira curva à direita, perfil de saída da EL, Leda, Módiva. Transponder 5533, controle 119, decimal 8. Seriamente chama para o posto no zero. Ok. 262 solos, 2000 direito, 121 no 1 no sol. Lá no 3-1-1, ou no 9-1-2. Autorizado, chama táxi. Libra, eu tenho 3-8-9. Bom, Salvador, gol 1-9-6-2, de Vogue Fox, Trote, bom dia. 1-9-6-2. Autorizado táxi Alfa, mantém a posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, quando 9-6-2. Decolou de 28, chama agora o controle 198, tenha uma boa viagem. 198, obrigado, doutor. Botão, Victor Charlie Hotel, informação em curso, é a Mike. Apenas confirmando, você faz com a radial 288 do Verde Salvador e 200 milhas. Victor Charlie Hotel, prossiga. Luiz 1-1, faça só mais uma chamada. Vitor, Charlie Hotel, informação, curso é a Mike. Apenas confirmando, já faz essa radial 288, 200 milhas, Salvador? Só um minuto, cobra. Não temos aqui o seu nível autorizado. Poderia apenas falar com nós, para nós sermos aqui conhece. Gente, só um minuto. Ouro 962, vai ter posição antes da Juliette, apenas guarda a liberação do gate 07. Mesmo tem a posição antes da Juliette, 1962. Táxi 7193195, Galeão 33172. Táxi 71 no Índia, ponto 0, pressão 0, chama torre 1985, QNH 1098, 3295. 08, táxi 7.0 da 90, ponto 98, 95, 9962, observa a passagem Airbus 321 da companhia TAM, após o mesmo ultrapassar a Juliette, ingresso batendo na posição 07. Sente após a TAM, segue via Juliette da ponta 17, voo 962. Papa, tamo Victor Charlie Hotel, agora sim, pronto, cobre. Autorizado Serra Bravo Lima Papá, conforme rota, plano de voo nível 100. Decola 17, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transponder 5522, controle 19.8. Papa, tamo Victor Charlie Hotel. Confirma só a gente pro B na base. Gente, 4 a bordo para acionamento. Chama a torre 1895. Até autorizado acionamento, chama pro táxi. Correio 3895, autorizado a linha de decolar pista 1-0, vento 130 graus, meia dúzia de nós. autorizado a ter intercessão papá, pode estar enganando na pista. Muito boa tarde, é o Tracajá 85. Sim, novamente matrícula. Tracajá 85, é o FAP 2285, plano instrumento para Lagoa Santa. FAP 2285, guarda só um minuto, cópia no parte militar. Estamos aqui no nível disponível. É, apenas confirmando qual é, qual seria o indicativo para a chamada. Tracajá 85, Tracajá. Tracajá ou Tracajá? Afirmativo, Tracajá. Estou até autorizado o ingresso esquerda pista, faz cabeceira 17, pronto para decolagem. É o 3895, decolou os 35, 119 decimal 80, tenha uma boa viagem. 198, 3895, boa noite. Boa tarde. Confirma a radial ideal de saída. Guarde. É, a radial seria 239. Sim, é então. Autorizado Serra Bravo, Lima Serra. Conforme rota, plano de voo, nível 100. Decola 10, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor Elefa. Transponder 5474. Controle 119, decimal 8. Força aérea 225, traca de 85. Autorizado Lagoa Santa, conforme rota, decola da 10, com curva à direita, saída Arbor. Transição Elefa, transponder 5474, 1198 ao controle, no nível 100. Correto, protegimento. Confirma também de prever no prate militar? Afirmativo, estou no prate militar para o funcionamento. Para o funcionamento, confirma também de POB. POB de 09. Gente, acionamento a critério e chama a torre para iniciar o táxi no parte militar 1895. Acionamento, acionamento 62-13-08. Autorizaram a chama táxi 6213. Reportar táxi. Força da copia, chamou para a torre 1895. Afirmativo, 1895, vai acionar, reportar a iniciar o táxi para a torre. Agora chama a táxi, gol 2067. Livre pouso, piso 902230. Vitor Thiago, hotel decolou os 38-119-80, tem uma boa viagem. 198, grata mesmo. Papa Tango, Romeu Sustendo, thanks the mic. Confia na nave. Papa Tango, Romeu Papa Tango. Sim, tinha uma torre. 1-1-8-9-5. 1-8-9-5, Romeu Papa Tango. Romeu Papa Tango, autoridade de treinamento cheio para o ataque. Vai chamar para ataque, Romeu Papa Tango. RBA 293, 139 a bordo, altura 4 horas, 9 minutos. Autorizado, o táxi abaixou no Índia, ponto de espera 10. Torre, 1-1-8-9-5, QNH 10-8. Índia 0, limitado, espaço, Índia, ponto de espera 10-8. Com 2067, 161 a bordo, autonomia de 4 horas e nosso alternado é o Galeão. 1067, autorizar o táxi, bate 1, Índia, ponto espera, pistão 0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-9-8. Bate 1, Índia, ponto espera 0-0, torre 1895, gol. 2067. 85, autorizado acionamento, chame pronto para o táxi. Está acionado, já pronto para o táxi. Até o hotel autorizado, reporte para ingresso na pista. Hotel, reporte para ingresso. Decola da interseção ou segue até a cabeceira? Decola da interseção. Gente, chame pronto numa interseção hotel, Tracajá 85. Chamará na interseção. Areia do 2230, solos 43, direito 1211, solo. Sente 2230, 211. Solo Salvador, passaria 2230, livrou na sua escuta. Romeu Papa Tango, só confirmando, Vitória da Conquista 085 autorizado, decola 17, curva direita, axé, restrito ao 1 nomeio até a liberação do controle ou farol da barra, 5496, 198. Autorizado, Salvador, Vitória da Conquista 07, decola 07, direita, restrito ao 7, axé, 5496, 198, controle. Até a Papá autorizado o táxi, é ponte para ingressar na pista, Romeu Papa Tango. Dois, Salvador, boa tarde, o táxi 18, 04, a passagem certa, autorizado. 3804, 2017, agora ajuste. Pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 1209, tráfego já avistado. Ele pouso 90, táxi 3804. Mantenha o ponto de espera do hotel, Tracajá 85. Mantenha. Chanel 62 no 3, ponto 0, ponto 0, 0, 9, 0. Entendi, a Chanel 62 no 3, mantém o ponto de espera. Boa tarde, Papatango, Juliette, Tango do Lô, tá estabilizado. Tango do Lô, continua a aproximação, ajuste 1017, aguarde a utilização de pouso. Ok, aguardando, Tango do Lô. Utilização para a vitória. Decolagem imediata assim que tiver pista livre. Acelo. Então, após o plano curta, alinhar e manter, preparando-se para a decolagem, 6293. Posição ali, mantenho 6-2-3. Valeu, Papatão. Autoridade do ingresso, esquerda, pista, reparte cabeceira 17, pronto para decolagem. Vai embotar, pronto para decolagem, vamos embotar. Já Papatão autorizado, reparte para ingresso, mas que mal. Solos 47, agilize na próxima direita e chame solo 211. Agilizando, solo 211, trânsito 224. Leme 2, 13, ao alinhar, decolagem autorizada. Pista 10, vento 120 graus, 5 mais. Decolagem, 62. É a 224, autorizado o ataque. E a Alfa Juliette, posição 02. Alfa Juliette 02, 3204. 4089, agora sim, então, só. Tá pronto, cópia, 4-0 de novo. Autorizado Serra Bravo, Victor Tango, conforme rota, plano de voo, nível 340. Decola 1-0, primeira curva à direita. Perfil de saída da El Leda e após sair de Serra Bravo, Papa Serra. Transponder 5543, controle em 119, direção 8, azul 4089. Poderia repetir da El Leda, qual que é a próxima posição? Serra Bravo, Papa Serra, por favor. Autorizado para Vitória 340, decola da 10, primeira curva à esquerda e após da El Leda e Porto Seguro. Transponder 5543 e o controle 1985. Controle 198, cotejamento correto, chama pronto, push, posição 09. Agora o azul 4089. Informação em curso é a Mike, já pronto o copo, é Brasília? Sim. Autorizado Serra Bravo, Bravo Romeu, conforme rota plano de voo, no nível 360, decola, pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor Elefa. O transponder 5546, o controle 119, decimal 8, ou 1867. Autorizado nível 360, Brasília, via roda do plano. Decola pista no zero, curva direita, saída Arbor, transição elétrica. Código 5546, controle Salvador em 19.80, gol 1867. Correto, contagiamento, chama para a curva de qualidade. Chamaremos gol 1867. Passando, Papatango, decolagem, pista 97 autorizada. E o vento no 30 graus, meia dúzia de nós. Romeu, Papatango. Romeu, Papatango. Tango Zulu, Sol 50, livrar direito no 211 no Sol. 211, Solo, boa tarde, passando o Zulu, Zona Delta, no Sol, Patrícia. Juliette Tango Zulu, autorizado, táxi, guia Alfa, Kilo, Pátio 3. Atenção, finalizador. Boa tarde, Salvador, eu acho que é a 254 com a mais. Deixa no controle, 198, tenha uma boa viagem. 54 no meio, camarão coletor, 798, Romeu, passado, obrigado. 2067, decolagem autorizada, pista 10, vento 120 graus, meia dúzia de nós. Decolagem 10, 12067. Ruta 65 para Porto Seguro, agora só um minuto, cópia número 2. Tracajá 85, autorizado alinhamento de inserção hotel, reporte pronto para decolagem. Está ali na inserção do hotel, reporte pronto para decolagem. Mantém a cabeceira e o tráfego decolou da pista 10 com o mesmo perfil de subida. Quatro minutos na cabeceira. O 2067 decolou aos 521 no 198, boa viagem. 198, bom dia. Pronto para decolagem, gente. Sente, aguarde. Já 85, decolagem autorizada, pista 10, vento 130 graus, meia dúzia de nós. Autorizada, decolagem para cá, já 85. 50, alterna Porto Seguro para o táxi. Zero 089, segue via Índia e Alfa, enquanto espera da 10, torre 1, 1895, quem negar 10, 17. Taxi a Índia Alfa, ponto espera da 10, chama a torre 1895, ajustado 10, 17, o azul 4089. Eu eco Papa Serra, final de 5 milhas, repassaremos baixar de trabalho. Continue aguardando a autorização de pouso, eco Papa Serra. Certo. Mike Lima Alfa, tem condições de livrar a direita na Oscar, fazer o 180 e aguardar no ponto de espera da Oscar? Tem um traço para pouso na 97. Por gentileza, livre a direita na hora, faça 180 e aguarde no ponto de espera para o novo ingresso de decolagem. C3 milha, ponto 5, baixado travado, 107, Hector da Serra. Maracajá 85, decolou em 55, controle em 119 decimal 8, uma boa viagem. 198, muito obrigado. Eco Papa Serra avistado, pouso autorizado, pistão no 7, o vento 130 graus, meia dúzia de nós. Papa Serra após o ponto para o pátio. Tiro o que era essa, ó. Um back track. Gente. Nossa. Autorizado Serra Bravo, voo meu, Juliette. Conforme rota, plano de voo, nível 360. Decola 1-0, primeira curva à direita. Perfil de saída da Euleda, Porto Seguro. Transponder 5557. Controle 19, decima 8. Xané 6254. 360 RJ, decola 1-0, curva à direita da Euleda, Porto Seguro. Rotando 44, 557. A ponte 4. Correto, cotejamento tinha pronto sinal 04. Demorado. Vamos ver assim o pronto copo. Salvador, boa tarde, Azul 4089, ponte ferro da 1-0. 4089, mantém ponte ferro. Já mantém. Maquine Malfa autorizado em ingresso. É, esquerda da pista, é, ali na cabeceira, de forma a deixar a taxa York livre, ok? Transponder 0263, controle 119 decimal 8, rumba BR5. 165, autorizado, posto futuro ali da 100, rota com 44. Decola da 10, primeira curva seca na saída coral 0263, transponder 198, controle. Correto, cotejamento, confirmação de PV? Bravo por Salvador, salve Salvador, Elza 3, 2, 1, 9, 6, que leva a parte da novembro. O Banete está com 1-1 agora. Gente, 1-1, para acionamento chama a torre, 1-1-8-9-5, bolou. Acionamento chama a torre, o Banete. Já 3-2-1-9-6, pronto cópia. 3-2-1-9-6, pronto cópia, 3-2-1-9-6. Autorizado Serra Bravo, Fox Trot Zulu, conforme rota, plano de voo nível 370. Decola 1-0, primeira curva à esquerda, perfil de saída Puka Zipar, Puka Transição Zipar. Transponder 5552, controle 119, decima 8, está 3-2-1-6. Autorizado 370 para Fortaleza, decola para a esquerda, Puka Zipar, transição 3-2-1-9 no Correto, restrito a 3 mil pés. Sobe restrito a 3 mil. Decolagem autorizada, pistão 1-7, vento 1-5-0 graus, 7 nós. Mike Lima Alfa. Sua saída do Pátio 3 para ingresso do Pátio 1. Vai reportar aqui, fazer. Autorizado ingresso Pátio 1, posição, correção. Após prossegue para Lima, contorno Pátio 1, prossegue Lima, Mike Quebec, na Quebec, chama a torre 1-1-8-9-5 para cruzamento. O segundo está autorizado até a Quebec, afirma. Papa Mavá, Serra Romeu. Mike Lima Alfa, restrito a 3 mil, chama o controle, 19 verde, decolou a isonomia 00. Charles Serra Romeu, reporte vertical do farol de Itapuã, evitando o decolagem da 17. Charles Serra Romeu já se encontrou no farol de Itapuã, na vertical. Foi muito tempo antes? Pouso Serra Bravo, Serra Vitor. É no Pátio 5, senhor, da BTA, como o senhor autorizar. Ou aproxima de Pairata na 35 ou direto do Pátio, senhor. Então dá presente, curva à esquerda, direto do Pátio 5. Reporte na final Pátio 5, Charlie Serra Romeu. Reporte na final Pátio 5, Charlie Serra Romeu. Azul 4089, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 50 graus, 8 nós. Então decolagem no zero, azul 4089. Salvador, Romba 65, pronto, eu passei. Obrigado, acionamento, chame pro nosso carro. Obrigado, Azul 4089, decolou 01 no controle 198, boa viagem. 198, o 4089, boa. Charlie Serra Romeu avistado, pousa critério, parte 5, vento 150 com 7. 150 com 7, parte 5, Charlie Serra Romeu, grato. Passaram 2230, informação em curso novembro. Zé Pascópia, entrada da conquista. Bom dia. Autorizado, Serra Bravo, Quebec, Vitor, conforme rota, plano de voo, envio 180. Decola, pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída, Arbor Elefa. Transponde 5564, controle em 119, desse 2230, vitória da conquista autorizado, conforme 190, pista 10, curva direita, Arbor Elefa. 564-198. 5564, transponda. Com o fechamento correto, chama pronto o cenário remoto 12. 5564-2230. Agora o curso vai cancelamento, só 3-2 no momento. São 32 e no meio, mantém a posição, aguardo no gate 03, estamos aeronave no setor puxando. Aguardando, 32 e no meio. Uma boa tarde. Sou Salvador, gol 1867, pushback acionamento, portão 7. Autorizado, chama táxi, gol 1867. Portão táxi, 1867. Para o táxi, fechadé a 6254-0835, está com o táxi, à direita, Índia, ponto, espera a pista no zero, chama a torre, 1-1-8-9-5, QNH, 1-0-1-7, apenas confirmando, 1-0-8, tá bem? Receba táxi, ponto, espera, 1-0-1-8, 1-0-1-7, o QNH, e confirma o teu avião, 1-0-8? 1-0-1-7, já fechamos. Oceano... 32 no meio, coordenando com a equipe de solo, após Airbus 319 a cauda, autorizado por chamar táxi. Após a Xané 6254, boa tarde, autorizado Daniel decolar, pista no zero, vento 1 no 50 graus, meia dúzia de nós. A linha aí decola, 6254. Tá com a máquina na escuta da torre? Mike na escuta da torre? Para o táxi 1867, temos POV de 1951 na borda com 1250 alternando Bernardes. Torre Salvador, boa tarde, é o papapá de Papa Mike. Papá, papá, Lima, papá, Mike. Prossiga. Está no Través de Bituaçu, Robson 44, parou de dia, é para disparar cruzamento do campo, senhor. Gente, dá presente, está autorizado cruzar. Curva à esquerda e cruzar, sinal da 1-0, reporte livrando. Grado, torre, reporte lá livrando, Lima, papá, Mike. Torre Salvador, rombamento, estacionado, pronto, passagem. Então, está autorizado, confirmando, decola da interseção ou vai até a cabeceira? Gente, então reporte no hotel para o cruzamento. M6254, decolou 08, controle 198, tem uma boa viagem. 198, boa. Bomba 65 autorizado o cruzamento na Delta de São Paulo. A Delta está falando só 1-2-1-1, né? Bom dia. Livrou extra no zero, o helicóptero virou para mais, sucessor norte, parou de dia. Gente, na produção Índia com Índia, da presente chama o controle, 198. Vai chamar o controle, graças, torre, boa tarde. Rumba 65, autorizado. O táxi Alfa mantém a posição entre a Juliette. Alfa? A Rumba 65 chamou? Qual o procedimento do Rumba 65? Autorizado o táxi via Alfa, mantém a posição entre a Juliette, Rumba 65. 65 pela Alfa, mantém a posição entre a Juliette. Para o táxi, Sousa 3216, com 1950, 3 horas e 30, Teresina. Já 3216, autorizar o táxi, à direita Índia, ponto para a pista 90, chama a torre 1895QNH, 1097, está 3216. Direita Índia, ponto para a pista 295, 1097, Sousa 3216, ponto abaixo. 1867, segue o táxi. Rumba 320, companhia TAM, depois de espera a P0. Quando lá, a torre 1895, QNH 0097, bom 17, segue o Evan, ponte autorizado, alinhar e decolar sistema 0, vento no 40 graus, 8 nós. Autorizado ingresso, Pat 1 via Juliette, após Pat 1, Índia, ponto de espera, piscina 0, torre 118, 95, QNH no 0, 17, número 2, no ponto de espera. Salvador, boa tarde, boa noite, 67. Salvador, voo 1867. Sol, Salvador, voo 1867. Salvador, boa noite, 67. Dois no meio, decolou aos 1-2, chame o controle, 1-9, decimal 8-0. 19-8-0, dois no meio. Boa noite, 67. Boa primeira nave. Boa noite, 67, no ponto de espera, não consegue contato com a torre na frequência. Boa noite, 67, mais uma tentativa, 1-8-9-5, por gentileza. Oi, Salvador, voo na 867. Voo na 867, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, voo na 867. Açores e a Serra, baixar travado, azul 2771. Azul 2771, no ajuste no 0, no 7, pouso autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 8 mais. Corre o mais bravo de forma, já passar a rotatória. Prossegue final da 1-7, reporte na vertical da RMA, previsto um 360 à esquerda, né, sobre a RMA, o mais bravo uniforme. Ah, Bravo uniforme sobre a RMA, 5360 pela esquerda, reporte de interceptação. Afirmativo. Tem outra aeronave na final, além da, dessa, tá na curta final? É, tem um Boeing da Gol já agora, uma do externo. Ah, tem aqui, ó. Qual é o pátio? É o 5, vai ter. Gente, completo 360 e reporta a interceptação. Ah, tem aqui, ó. Solo de nome direito no 2-1-1, só. 2-1-1. Boa tarde, voo no 255 na final. Banana 55, o ajuste 1-0 no 7, vento 1-50 graus, 7-9. Pista livre, pouso autorizado. Pista 1-0, voo 1-2-5. Ok, com 17 livre, pouso na 1-0, voo 1-2-5. Prevista 3 Lima. Alfa, Kilo, pátio 3. Prevista 3 Lima, atento ao sinalizador azul, 2771. Ah, 3 milhas da carteira. Colocou ele no visual, obrigado. O 255 traça para a esquerda, vai pousar sua retaguarda e não vai interferir. Certo, 255. Volo 867 visual com o tráfego da Companhia Nacional? Acerto. Após o pouso do mesmo ali, mantém o 90. Após o voo ali, mantém o 90, volo 867. Bravo, uniforme, pouso autorizado, pista 1-7, vento 1-40 graus, 7-9. Autorizado, pouso 1-7, baixar checado, ao Michael Lanspa. Direita, 1-2-1-1 só. 2-1-1, à direita, voo 1-2. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-40 graus, 7-9. Decolagem, boa noite, 67. Rumba 65, pode esperar pra lá. Rumba 65, após o gol, a linha manteve o 1-0. Após o gol, a linha mantém. Autorizado, Backtrack. Obrigado, bom dia. 1-2-5-5, 5, Alto 0 Taxi, Alfa Juliette, Pat 1, posição 04. Alfa Juliette, 1, 0 Taxi. Decolou 2-0, controle 19-8, tambor verde. 19-8, tambor. Bomba 65, decolagem autorizada, pistão 1-0, vento 1-3-0 graus, 8 marchas. Decolou 2-3, controle 19-8, tem uma boa viagem.